confiar com rapadura. Isso é amor no seu coração. Eu acordei daquele jeito, sei o que é aceso, um vulcão por dentro a me incendiar. E ao mesmo tempo leve, um floco de neve, branco e transparente, solto pelo ar. E o sorriso aberto e você por perto, namorar é coisa boa. Eita coisa boa. Não demora, não demora, eu tô quente a todo vapor. Me namora, me namora, ardendo de tara e calor. Sinto meu coração bombeando pressão, carregado de amor. Isso é que é amor. Deixa a gente leso no mundo da lua, abestalhado tonto no meio da rua. Um bobo menino sorrindo, cantarolando pelo ar. Isso é que é amor. Pegando fogo 24 horas por dia, derretendo iceberg em madrugada fria, que nenhuma gelada pode apagar. Tô queimando, queimando, tô com rapadura.